Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à reflexão sobre o livro de Neemias, hoje no capítulo 11. E, num contato breve com a missionária Vivian, nós já estamos no aguardo, ela já deve postar ainda hoje à noite. Amanhã eu envio para vocês, hoje mesmo, o próximo capítulo do Apocalipse, tá bem? Então vamos meditar no capítulo 11 de Neemias. Perdão, irmãos, é a gripe. Os príncipes, os líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênção sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém: os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo, os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também as pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residirem em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, chegaram Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias, neto de Maalalel, descendente de Pérez. Maaseias, filho de Baruque, neto de Colossé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel e tataraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Assenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus. E seus companheiros, que faziam todo o trabalho no templo, totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeruão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni, Sebetai e Josabad, dois dos líderes dos levitas, encarregados do serviço externo na casa de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o ministro de adoração e louvor, que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graça e às orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus companheiros, e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Jedutum. Todos os levitas reunidos na santa cidade foram 280 e quatro homens, os guardas do templo, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs, que vigiavam os portões, totalizavam 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa, e estavam encarregados deles. O chefe e oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Azabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram superintendentes do Ministério de Música e Louvor na Casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil, em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias ao redor, em Dibon e seus povoados, em Jecabzel e seus povoados, em Jessua, em Molada, em Bet-Peleb, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá e em Jarmut, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, em Azeca e suas aldeias. Deste modo, se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inon. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Geba, Micmas, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nob e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalat, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós olhamos um capítulo como esse, inteiro, formado por biografias, então às vezes dá a sensação de que não há conteúdo para se extrair. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque se Deus manteve o nome dessas pessoas registrado, é porque para o Senhor essas pessoas foram fundamentais, foram importantes no processo de restauração da Cidade Santa. Isso nos dá a ideia também de que o Senhor é zeloso e o Senhor está atento à obra de cada um de nós. E assim como eles têm o seu nome escrito e chamados de notáveis, homens companheiros, homens valorosos, versículo 14. Então, notáveis, valorosos e um ou dois adjetivos a mais que demonstram que os seus nomes não estão aqui por acaso, nos faz projetar imediatamente como os nossos nomes estarão no livro da vida. E à frente do nosso nome estará também, em nome de Jesus, esse adjetivo: homens leais, homens e mulheres, leais, companheiros, fiéis, idôneos, pessoas que foram obedientes. Então, vale a pena você, primeiro, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós não vamos nos eximir de fazer a leitura. Segundo, porque se o Senhor valorou, se o Senhor reconheceu a importância dessas pessoas ao ponto de deixar registrado, e 2.500 anos após, aproximadamente, nós estarmos lendo, é porque ele tem propósito com isso. Nosso Deus é um Deus de propósito. Então, louvado seja o nome do Senhor por tudo que se estabeleceu depois da reconstrução do templo, depois da restauração do culto, depois da reconstrução da cidade, muros, portões e tudo que havia sido estabelecido do sistema de defesa. Aí nós temos um outro tipo de organização que nós vimos no capítulo 10 e estamos vendo no capítulo 11 também. Eu quero destacar, acompanho agora a BKJA, e destaco para vocês mais três elementos importantes, muito importantes para a liderança e para a igreja como um todo. Se nós queremos avançar em qualidade, avançar no parâmetro do Senhor, segundo a imagem do Senhor, segundo os princípios do Senhor, porque já vimos mais de uma centena de vezes que não adianta mais crescer em quantidade. Nunca adiantou, mas hoje em dia se faz necessário ainda mais zelo, um maior zelo pela qualidade. Tá bem? Então, se nós queremos avançar em qualidade, precisamos guardar esses princípios. Pastor, a quantidade, você pode estar perguntando, a quantidade não é importante? Claro que é importante, porque é da quantidade de pessoas convertidas que nós vamos ver centenas que vão ser retiradas de um caminho de perdição e que poderão encontrar o caminho da salvação. Mas elas só vão encontrar o caminho da salvação se elas encontrarem também uma cidade, ou, no nosso caso, uma igreja, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, que possa estar anunciando a vontade do Senhor, de fato, que as leve à justificação pela fé, a graça de Deus, a graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora, a graça glorificadora, porque senão elas poderão se inserir em uma comunidade, passar ali um tempo e não serem edificadas corretamente. Em um edifício que é erguido de modo incorreto, sem bases corretas, corre o risco de trincar as suas paredes até desabar. A pessoa corre mais risco. Então, é muito importante que nós zelemos pela qualidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, zelemos também pelo avanço quantitativo, mas que o avanço quantitativo encontre em nós uma igreja organizada. Faço então a leitura para vocês desses três destaques muito importantes para para os princípios de liderança e princípios para a igreja como um todo. Naquele momento histórico, a cidade era muito grande para que uma pequena população zelasse com eficácia por sua segurança em relação a possíveis invasões inimigas. E por isso estabeleceu-se um sistema de alarme geral mediante o toque do chofar, a trombeta, a fim de reunir e preparar a população para qualquer iminente batalha em qualquer ponto da cidade. Já algum destaque aqui nessa introdução. Uma pequena população, uma grande área de cobertura. Nós também somos um número pequeno de trabalhadores da seara, e a seara é muito grande. Há uma tarefa muito grande para ser realizada em todo o mundo. Então nós precisamos nos organizar. Se nós não nos organizarmos e não trabalharmos unidos como corpo de Cristo, cada família segundo o seu dom e ministério, me refiro aqui à pessoa individualmente, à família e à igreja, o ministério, cada ministério segundo aquilo que lhe foi atribuído, segundo aquilo que Deus determinou, convocou, chamou para a realização desse ministério. É muito importante que todos nós estejamos envolvidos na causa. Eu disse todos nós, não é todos menos um, não são todos menos dois, nem menos três. É triste observar como ainda há cristãos que já têm idade e eram para ser maduros, mas se comportam como bebezinhos, como diz Efésios capítulo 4, meninos, meninos agitados por vento de doutrina, por astúcia de homens que induzem ao erro, pelos dardos inflamados do maligno, meninos, que qualquer coisa estão rabugentos e qualquer coisa estão correndo para debaixo da saia da mamãe. Nesse caso, às vezes, eu não estou me referindo, né? Claro, à mamãe biológica, mas estão se escondendo do seu chamado. Não passam de meninos ainda. Não deram um passo além da meninice. Já na adolescência, você percebe arrojo. Às vezes, até um arrojo exagerado. Um arrojo destemperado, que não consegue discernir exatamente até onde vai o espaço da sua infantilidade e onde começa a dimensão da sua maturidade. Mas você já percebe um arrojo. E gente adulta sabe o que tem que fazer. Agora, essas pessoas sabem o que têm que fazer no que diz respeito à área pessoal delas. Elas sabem trabalhar para a vida pessoal, elas sabem trabalhar para a sua família, elas sabem trabalhar para juntar dinheiro, elas sabem trabalhar para tomar conta dos seus negócios, elas sabem trabalhar para resolver uma série de demandas pessoais, familiares. Agora, no que tange à obra de Deus, ficam como menininhos, mimados, chorosos, melindrosos, sem perdoar aqueles que lhe ofenderam e sem pedir perdão por aquilo que fizeram também. Então, em nome de Jesus, nós temos uma pequena população de pessoas, de líderes. Nós temos uma pequena população comparado ao tamanho da obra que temos que fazer, da área que temos que cobrir no mundo inteiro. O número de líderes é menor ainda. Então é tempo de você acordar e dizer: chega, chega de infantilidade, chega de adolescência cristã. E não pense que isso não redundará em grande apoio para a igreja, porque a presença de cada um é muito importante. É muito importante mesmo. Também não pense que isso vai passar desapercebido perante Deus e você vai chegar lá tranquilamente e vai falar: olha, eu me omiti com relação ao trabalho em Jerusalém, ou seja, no trabalho do Senhor, e agora eu estou chegando aqui porque Jesus morreu na cruz por mim. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, não se iluda. Quando Deus veio, ele veio para salvar em Jesus Cristo, mas quando ele volta como juiz. E aí não há argumentação, é sim, não, não. Esteve envolvido, comprometido com a obra, muito bem. Está justificado pela fé? Aleluia. Teve arrependimento dos atos equivocados? Glória a Deus. Tem frutos de arrependimento para a sua salvação? Glória a Deus. Então vai ser salvo. Porque nós somos salvos pela fé. Maravilha. Glória a Deus. Mas se não teve, e se não se arrependeu, e se não perdoou, e se não foi perdoado, pode esquecer, amigo. Pode esquecer, amiga. Você vai ser comparada àquelas cinco virgens que não tinham óleo suficiente para manter a sua lamparina acesa. E não se iluda. Eu vou repetir, isso não é palavra desse pastor. Você pode ouvir 1 milhão de pastores honestos e todos eles vão dizer a mesma coisa. Agora, você pode encontrar meia dúzia que dizem o que você quer. Se você quer ganhar uma Mercedes e uma Ferrari nova, então beleza. Beleza. Vá para esse lugar aí e busque isso. E busque os seus próprios interesses. Agora, quem quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, o seu ministério e siga-o. Então, essa é a primeira consideração diante das nossas relações possíveis com invasões inimigas. O inimigo invade diariamente, ele está ao derredor tentando invadir as mentes dos cristãos, tentando invadir o sentimento dos cristãos, tentando invadir, se possível, o corpo, machucar o corpo também, adoecer. E o objetivo final dele é invadir o ser dessas pessoas, o espírito dessas pessoas, para que elas se afastem de Deus e ele consiga tragar mais um lá para a condenação eterna. Não caia nessa cilada. Em nome de Jesus. Tome uma posição hoje e ouça a voz do Senhor. Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não endureçai mais o vosso coração. Comece de novo o processo. Comece de novo a jornada. Vamos adiante. E por isso estabeleceu-se um sistema de alarme. Como a área era muito grande e eram poucas as pessoas, um número pequeno de pessoas e um número menor de líderes, se estabeleceu um sistema de alarme geral, mediante o toque do que nós chamamos na nossa Bíblia de trombeta. Tocava a trombeta. E esse era o sinal de alarme. Esse era o sinal geral. Os hebreus conhecem isso, os israelitas, como shofar. Então, ao toque do shofar, ao toque da trombeta, era necessário que a população se reunisse. Se estabeleceu esse sistema de alarme para isso, mediante o toque do shofar, da trombeta, a fim de reunir e preparar a população para qualquer iminente batalha em qualquer ponto da cidade. Eu vos afirmo que agora mesmo. Não depois, agora mesmo, o Espírito Santo de Deus está tocando o shofar no seu coração. Agora mesmo o shofar está sendo tocado em cada família cristã. A trombeta. Agora mesmo o shofar está sendo tocado em cada denominação cristã. Agora mesmo o shofar está sendo tocado em cada ministério. Para cada missionário, onde ele estiver, em toda parte do mundo, agora mesmo o Espírito está tocando o shofar, dizendo: olha, invasões inimigas, a fim de que nos preparemos como população celeste para essa batalha espiritual, em qualquer ponto da nossa cidade, da nossa santa cidade, que é a cidade do Senhor, da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade local, da nossa igreja, da nossa denominação. O shofar está tocando, é tempo de nos reunirmos para nos defendermos dos ardis do inferno, das armas forjadas contra nós, dos dardos inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, o shofar está tocando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Mas é tempo de defender a sua própria vida e, por extensão, a de todos os outros. Tome uma postura hoje mesmo e diga: eu ouvi o som do shofar. Você pode não estar ouvindo o som da trombeta tocar agora enquanto está sendo ministrado por essa palavra, mas você não precisa ouvir o som da trombeta, meu irmão, minha irmã. O shofar é um som que o Espírito gera no seu espírito para dizer: alerta, batalha espiritual ocorrendo, não se deixe enlaçar, não se deixe prender, não se deixe aprisionar por circunstância nenhuma. Pelo contrário. Vamos defender a nossa vida espiritual da batalha espiritual. Bem, o povo era orientado a permanecer na cidade sob qualquer circunstância, por causa da bênção de Yahvé, da bênção do Senhor sobre o seu povo. A estratégia montada para a restauração de toda a cidade, que pode ser aplicado para a nossa igreja, consistiu em, primeiro, e eu deixo essas três palavras para encerrar nossa meditação hoje, primeiro, ocupar posições chaves. Eles se organizavam de modo que estivessem em posições chaves, de tal maneira que, por onde viesse um ataque inimigo, sempre houvesse proteção. E nós precisamos das pessoas certas em posições certas, em posições chaves. Aqui, líderes, você ocupa uma posição chave no corpo de Cristo. Que não me refiro à geografia, ao lugar do muro onde você está trabalhando, mas eu me refiro à sua função de coordenar, de colaborar, de motivar, de incentivar o povo. Você ocupa uma posição chave no corpo de Cristo. Você foi chamado para uma posição chave no corpo de Cristo. E se você foi chamado para uma posição chave, então não deixe esse lugar vazio, não deixe esse lugar do muro vazio, porque senão é por aí que o inimigo pode entrar, justamente pelo lugar onde você deveria estar ocupando. Onde eu e você poderíamos estar ocupando. Ocupe a sua posição, ocupe o seu ministério. Não se omita, não fuja, não se esconda. Pelo contrário, tome uma posição de autoridade espiritual, porque a sua posição é posição de líder na casa do Senhor. E os líderes, nessa hora, têm que aparecer em posições estratégicas para motivar todo o povo a defender a obra do Senhor dos ataques malignos. Então, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada líder que tem ouvido essa palavra, que vai voltar à sua posição chave. Você que é líder e que durante um tempo acontece e aconteceu com você, se desmotivou, se desanimou por um motivo A, B ou C. Talvez seja um motivo justo, talvez seja um motivo compreensível, mas o fato é que você se desanimou. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora o som do shofar e dizer: volte para a posição rápido, em nome de Jesus. Por quê? Porque senão é por aí, é por essa brecha que o inimigo não vai encontrar proteção. Ah, a casa deles não tem liderança. Não tem coordenação, não tem quem tome conta daquela área ali, ó. Eles estão como ovelhas sem pastor. Embora Jesus seja o bom pastor, ele não vai vir fazer a obra que nos foi delegada. Então, ocupe a sua posição chave, em nome de Jesus. Em segundo lugar, delegue responsabilidade. Você que é líder, aí não há texto mais importante no Antigo Testamento do que o conselho de Jetro para o seu genro Moisés. Ele falou: ó, você está se sobrecarregando. Você está ficando com todo o povo na fila do amanhecer até o final do dia, e assim não é bom para você, não é bom para o povo. E então ele ensinou Moisés a delegar a responsabilidade e fez com que se levantassem vários chefes. E esses chefes foram resolvendo as pequenas causas, as causas que eles podiam atender, deixando para Moisés só aquilo que era absolutamente intransferível. Jesus também treinou seus discípulos, é o exemplo maior, falando do libertador de Israel, vamos falar do libertador de toda a humanidade. Ele treinou os seus discípulos, já treinou inclusive comissionamento, que comissionou os 12, comissionou os 70, e depois que ele subiu ao céu, ele deixou a tarefa de espalhar o evangelho para os apóstolos, e os apóstolos para os discípulos deles, e o evangelho chegou até nós. Matéria que o grupo da Faculdade de Teologia está estudando agora. História da Igreja 1, depois de ter estudado História de Israel. Aliás, a quem eu parabenizo, porque foram espetaculares, foram além do esperado para esse momento. Então, prestem atenção. Nós precisamos aprender a delegar responsabilidade. Jesus não teve medo de delegar responsabilidade e o Evangelho chegou até nós, chegou até mim, chegou até você. Mas antes de chegar até mim, chegou alguém que me evangelizou. E antes de chegar esse alguém, outra pessoa evangelizou. E assim foi indo, foi indo, foi indo. Se você for voltar, você vai chegar lá 2000 anos atrás, nos discípulos. Se a gente conseguisse. Vai ser difícil, né? Muito difícil, quase impossível, porque nem tudo foi registrado. Mas foram 2000 anos de transmissão do Evangelho através da delegação de responsabilidade. Claro que a delegação de responsabilidade tem que vir acompanhada de capacitação. Você precisa capacitar e delegar. a responsabilidade. O evangelho depois se espalha. A obra continua. Agora, ao invés do inimigo ter uma pessoa para ele alvejar, porque ele queria alvejar Jesus, porque matando o pastor, ele deixaria as ovelhas, sem o cuidado pastoral. Ferindo o pastor, as ovelhas se dispersariam. Mas quando Jesus multiplica isso, agora como é que tem que fazer? Aí tem que perseguir Paulo, tem que perseguir Pedro, tem que perseguir Estevão, já logo de saída, já saiu perseguindo Estevão, que era um diácono da igreja. Aí tinha que perseguir Tiago, o irmão de Jesus. Aí tinha que perseguir o outro Tiago, tinha que perseguir Natanael, tinha que perseguir Tomé. E eles foram para lugares diferentes. Tinha que perseguir Mateus. Tinha que perseguir João Marcos, que escreveu o texto bíblico. E aí? Como é que você segura? E João Marcos escreveu o primeiro, o proto-evangelho, o primeiro evangelho, e depois nós temos a multiplicação desse evangelho por outros que pegaram o texto de João Marcos, principalmente nos três sinóticos. Pegaram o material de João Marcos e aí. De acordo com a comunidade para a qual endereçaram, então eles, e também a sua característica pessoal de escrita, eles escreveram o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, já discípulo do apóstolo Paulo. Veja como o processo não para se você delega a responsabilidade. Israel aqui delegou responsabilidade. Os líderes delegaram responsabilidade. Neemias delegou responsabilidade para eles, para os líderes. Os líderes delegaram responsabilidades para quem estava em cada pedaço, em cada parte do muro para defender do ataque inimigo. E ao som do shofar, todos se reuniam e imediatamente se localizavam nas posições que deveriam estar nas posições chaves para se defender. Que em nome de Jesus isso aconteça hoje, que o Espírito Santo, ao som do seu Espírito, ao som da sua voz, a voz do Senhor, ao som do shofar, o som do céu, possa nos reunir em espírito, onde estivermos, e imediatamente cada um ocupar o seu lugar nos muros ministeriais da igreja. Cada um possa ocupar o seu lugar no sistema de defesa espiritual e sistema de ataque também contra toda a hoste do inferno. E imediatamente fazer com que o inimigo seja derrotado e o evangelho continue a ser propagado. Não vamos de deixar nos derrotar por alguém que já caiu. Quem ouviu Apocalipse capítulo 18, ouviu, caiu, caiu, caiu, caiu. A grande Babilônia já caiu, meu irmão, já caiu, minha irmã. Não tem como ele se segurar. O problema é só que ele, como todos os cristãos não estão conscientes disso, eles acreditam que ainda podem perder. Não, a vitória está certa. Se nós tomarmos a nossa posição correta, a vitória também é certa, porque Jesus já venceu, Jesus já triunfou. Então, em segundo lugar, delegue responsabilidades. Líder, Ocupe a sua posição de liderança. E liderar é tomar decisões. Agora, tome decisões ouvindo a voz do Espírito Santo. Pastor, eu sou um jovem pastor, como eu faço isso? Ore ao Senhor, ore. E na sua oração, separe um tempo para não falar nada. Ouça a voz do Senhor. Leia a Bíblia e a Bíblia lhe falará. Você vai discernir exatamente qual é a voz do Senhor. E aí, segundo a voz do Senhor, você vai tomar as decisões necessárias, fundamentado em toda a Escritura, de ponta a ponta. Líder não pode deixar de tomar decisões. Liderar é governar. Líderes que não tomam decisões levam milhões de pessoas à desgraça, à morte. E líderes que tomam decisões equivocadas pela sua própria velha natureza também levam milhões de pessoas à desgraça. Então nós temos que tomar as decisões segundo a orientação de Deus. A nuvem de glória andou, nós andamos. A nuvem de glória parou, nós paramos. Como discernir isso? Só no relacionamento com Deus, aprendendo a visualizar a vontade de Deus. Qual é a principal fonte para eu me alimentar e aprender a discernir? A Sagrada Escritura, e com muita oração, pedindo ao Espírito Santo que te revele a palavra, para que você tome a decisão certa, na hora certa. Isso é o que eu chamaria de som de shofar. Primeiro, ocupe a sua posição de liderança. Segundo, delegue responsabilidade. Terceiro, dedique ao Senhor, Javé, ou Yahvé, toda a sua vida, coração, alma e os seus bens, em nome de Jesus. Você vai ver isso no capítulo 12, no versículo 27, no versículo 30 a 43. Meu irmão, minha irmã, dedique toda a sua vida. Não é o resto da sua vida. Não é um pouquinho da sua vida. Não é o dia que eu estou com vontade. Não é o dia que sobrou. Dedique toda a sua vida para que onde você estiver, no colégio, que está aos poucos, estão voltando às atividades, na empresa, no colégio você pode fazer ali um grupo de estudos no intervalo, um grupo de oração e de cânticos. No trabalho, você pode fazer uma reunião também. Na maioria das empresas, há uma hora de intervalo, você pode fazer. Na universidade, existem grupos que fazem isso, Aliança Bíblica Universitária, Aliança Bíblica Secundarista. Existem um milhão de formas. Dedique-se a Yahvé, dedique toda a sua vida, não a sobra da sua vida, não o resto da sua vida. Não qualquer coisa da sua vida. Quem dedica qualquer coisa é semelhante a Caim. Eu vou falar bem claro. Quem dedicou qualquer coisa é semelhante a Caim. Caim dedicou qualquer oferta, uma oferta, artigo indefinido. Você não vai dedicar um ou uma, você vai dedicar a sua vida, toda a sua vida. O melhor do seu tempo, o melhor do seu dom, o melhor do seu talento, o melhor do seu ministério, o melhor dos seus recursos materiais. Dedique todo o coração, dedique toda a alma. Alma aqui é um conceito grego, né? Que para os judeus era estranho. Então, falando para você, brevemente, sobre a psique, dedique toda a sua mente a Deus. Dedique todo o teu sentimento para Deus. Toda a tua afetividade. Todo o campo das suas emoções. Dedique tudo ao Senhor. E, por favor, dedique todos os seus bens. Ah, mas tem uma religião aí, ou umas três ou quatro, que ficam falando isso: o cidadão vende a propriedade, é roubado, espoliado. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer, não estou falando disso, não. Não estou falando dessa mentira, não. Dessa farsa de gente que assalta as ovelhas. Estou falando de dedicar os bens no sentido do amor, da entrega do seu melhor, do que você puder de melhor, mas não para você ficar numa situação totalmente desprovida, que depois vai precisar de ajuda. Como na igreja primitiva, eles fizeram isso porque acharam que Jesus ia voltar, depois os outros tinham que ficar ajudando. Então, não. Não é isso. Mas entregue do que o Senhor permitiu que ficasse na sua mão. Olha, do que ele permitiu que ficasse na sua mão. Você vai fazer um orçamento pensando no Senhor, pensando na sua família. Claro, você tem que ser alguém que preste um culto racional ao Senhor. Você vai fazer pensando no colégio, nos gastos do colégio. Você vai fazer pensando no trabalho, quanto você vai gastar de condução para ir ao trabalho, ou gasolina para ir ao trabalho. Você vai separar um valor para o seu lazer. Então, ninguém está querendo que você seja espoliado e fazendo pacto disso ou pacto daquilo. Quanto mais você der, mais você será abençoado. Ora, isso é uma mentira do inferno, porque Deus deu o melhor para nós, que é Jesus Cristo, quando nós não tínhamos dado nada a ele. Partiu dele a iniciativa de dar o melhor. Eu estou falando de amor. Você considerou todos esses fatores e o Senhor permitiu que você ficasse de posse de X, e você vai dar o melhor. Você vai dar primícia, o primeiro e o melhor. Até recomendo que seja por essa ordem. Primeiro ele, e o melhor. Mas é claro, você já tem em vista todas as outras coisas. Não é irresponsável. Ah, mas é questão de fé, pastor. Não, não é questão de fé, não. É questão de ser ludibriado mesmo. Ou então questão de ganância, de querer fazer da oferta a Deus uma loteria esportiva. Você vai quebrar a cara. Um ou outro vai ser bem sucedido, vai lá dar o testemunho e todos os outros acreditam. Oferte o primeiro e o melhor, e vai ser bem sucedido, porque ia ser mesmo, porque Deus agraciou, porque Deus olhou o coração e viu a boa vontade, e a pessoa também foi seguiu parâmetros corretos e foi agraciada. Mas dê a sua primícia, o primeiro e o melhor ao Senhor. Claro que considerando todos esses fatores que eu disse. Claro. Não vai deixar de considerar, que senão depois no meio do mês vai ficar faltando dinheiro para pagar a luz. Não, mas Deus vai mandar alguém aqui para pagar minha luz. Ah, Deus vai mandar alguém para pagar a água. Ah, Deus vai mandar alguém. Ah, irmão. O Senhor tem mais o que fazer do que pensar nessa imaturidade de todo mês, né? Já pensou se fizer isso todo mês? Então dê o primeiro e o melhor. Mas já considerando organizadamente como o povo de Israel se organizou, veja que coisa bela. Ocupe o seu lugar de liderança, meu líder. Ocupe o seu lugar de liderança. Tome as rédeas da liderança. Em segundo, delegue responsabilidades. Em terceiro, entregue-se de todo o coração. E aqui não é só valor financeiro, também é. Porque a sociedade moderna trouxe um verdadeiro câncer, que é sociedade moderna pós-período medieval, tá bom? Trouxe um câncer, que é o mito do progresso humano, ou a ideologia de que o ser humano não precisa de Deus. E mesmo entre os cristãos, houve uma distorção completa do Evangelho, mesmo pós-reforma, e as pessoas se tornaram extremamente individualistas, buscando só a ascensão pessoal. E o mito do progresso humano alcança duas correntes terríveis. A primeira delas, aquela que a missionária apontou outro dia, né, que negava a necessidade da existência de Deus. Número um, com Karl Marx, um judeu. Um descendente. Que tristeza. Em segundo lugar, uma corrente liberal capitalista que fez com que as pessoas só pensassem em dinheiro. E subjetivista, fazendo com que só pensassem em si mesmos. Por isso, tamanha dificuldade de se comprometer com a igreja. Vai lá, faz uma horinha de culto, volta para casa rapidinho, né? Tal, porque eu tenho que estudar, trabalhar, progredir. Só pensando em si mesmo. Esqueceram de Deus e levantaram um outro ídolo. Qual é o nome desse ídolo? O nome desse ídolo se chama a própria pessoa, ou eu, o eu. O eu no centro, o egocentrismo, a pessoa no centro da sua própria vida, que desemboca no egoísmo, que já é uma patologia. Não quero saber de ninguém. Cada um com seus problemas, não é essa frase que vem sendo espalhada nos últimos tempos? Mas Deus não fez assim. O shofar está tocando. A trombeta está soando. O rei está voltando. Ele vem nos buscar. O rei está voltando. Sim, o rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. Os santos Ele vai chamar. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Depois da mensagem do Apocalipse, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos para o penúltimo e último capítulo sobre liderança, mas eu espero. Eu creio, espero no Senhor, esperança no Senhor é escatológica, é projeção, de fé e convicção, é certeza, certeza do futuro. Que agora mesmo o Senhor esteja despertando líderes e líderes e líderes e líderes para fazer um movimento tremendo. Preparando a igreja para a volta de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.